desejo. Me mata com beijo que eu quero te amar. Me deixa com o corpo molhado, sabor de pecado, só quero bailar. Esperar por três dias de amor. Me mata com beijo que eu quero te amar.